Sejam bem-vindos a mais um Primeiro Disparo. E hoje falaremos de duas séries fantasticamente engraçadas e poderosas. Duas séries já antigas, que já com temporadas já consolidadas, né? Com bastante temporadas cada uma. Porém, não tão conhecida e não tem um devido reconhecimento que deveriam ter nenhuma das duas. Quais são as séries que falaremos hoje, Otávio? Hoje vamos falar de Archer e de Trailer Park Boys. Duas séries aí que tinham passado completamente despercebidas no meu radar. Archer eu já tinha até encontrado com a thumb dela aí algumas vezes pelo Netflix. Mas Trailer Park Boy foi uma grata surpresa. Não conhecia a série, também não sabia que ela era tão grande. Tô feliz. 12 agora temporadas, muito... 12 anos de série ali. Tenho 12 temporadas de uma série magnífica pra assistir, mas vamos dar opinião mais tarde. Mais tarde, né? Então é isso, né, cara? Sem mais delongas, sobre a música e vamos falar sobre Archer e Trailer Park Boys. Vamos começar agora falando sobre Trailer Park Boys, uma série que antes de ser série em 1999, ela foi um filme. É uma série derivada de um filme, com os mesmos personagens e os mesmos atores. Um filme também dirigido pelo mesmo diretor da série, que é o Michael Clatterburg. E olha, cara, é curioso de falar logo no início que é uma série canadense. Ela se passa no Canadá, é uma produção do Canadá e a gente não vê muita séries vindo do Canadá, né, cara? Canadá tem muitas séries boas, tem umas animações do Canadá que eu gostava muito, por exemplo, Ilha dos Desafios, Total Drama Island, é do Canadá também, eu adorava essa série. Não sabia que era canadense também, mas muito boa. Muito boa, muito boa. Mas Trailer Park Boys, cara, tem um humor ácido e a gente acompanha a vida de três amigos que é daquela pegada de falso documentário, sabe? Tipo The Office e... Isso, The Office, aquela do documentário dos vampiros. É, essa também é boa. É, a também é boa. Ou Modern Family também, que é outra série incrível. Cara, a série, esses falsos documentários, cara, sempre são maneiras, cara. É, enfim, e a câmera acompanha dois amigos que acabaram de sair da cadeia, né? Eles mostram no começo do primeiro episódio já o final do primeiro filme, que é eles sendo presos, isso não é spoiler. Isso tá meio que... digamos... O prelúdio. Não, é a essência da série. É o movimento deles saindo da cadeia, digamos assim. E eles já saem da cadeia e já começam a serem seguidos e estão fazendo um programa de televisão sobre a vida desses três amigos. Eles vivem num... Aqui no Brasil não é muito comum ter isso, cara. Eu acho que nem tem. Se tiver, alguém fala nos comentários que é um... Eles moram tipo em um dessas... desses bairros, só que não são casas, são trailers, sabe? É tipo um acampamento de trailers. Equivalente a uma dessas vilas. Tem vilas bem grandes, ainda mais aqui em São Paulo. Ah, é? Existem esses bairros com trailers? Não são bairros. É, não é a mesma formação que tem na série, mas existe bem esse conceito de vila, que é um pessoal que tipo, mora bem próximo e se ajuda... Que é o que eles transmitem, apesar do lugar que eles moram ser bem diferente, bem característico americano mesmo. Mas então, já que você começou a falar, Otávio, nos dê aí a sinopse do primeiro episódio de Trailer Park Boys. Cara, então, como você já introduziu, o primeiro episódio começa com eles exatamente no momento em que eles saem da cadeia e iniciam o documentário. E aí a série começa a acompanhar a reintegração deles na sociedade. Então eles voltam lá pro Trailer Park, que é o bairro deles, que é onde eles moravam, e você vai percebendo no decorrer da série que eles, no primeiro episódio, né, que eles são já uma lenda ali naquele Trailer Park. Eles moram então, lá desde crianças, né, cara? Comentam isso, que eles moram desde crianças, que eles têm muita história, que eles já fizeram bastante coisa. Já fizeram bastante merda, né, inclusive, né? Porque são merdeiros, cara. São merdeiros, gente. Você vê, eles são merdeiros. Exato, e é legal esse ponto de que a série ela já parte de um ponto de que todo mundo já se conhece, os personagens eles já têm um relacionamento muito bem estabelecido, até por conta de já ter tido um filme antes da própria série. Uhum. Então os relacionamentos eles já começam estruturados, e pra mim que não conhecia nada da série, não foi complicado de entender o que estava acontecendo. Até por conta de ser todo estruturado nesse humor, foi divertido, deu pra entender bem quem era quem, qual era o lugar e o posicionamento ali de cada personagem. A personalidade de cada personagem, né? A personalidade de cada um, eu acho que tem uma característica bem legal aí. Eu vou terminar de dar a sinopse e a gente já vai entrar pra falar das características. É, mas eu acho só antes de a gente tentar pra falar as características, antes de você terminar a sinopse, vale lembrar, cara, vale destacar que a série é tão boa que ela foi cancelada em 2007. Ela passava, não passava na Netflix, ela passava no canal do Canadá. E ela tinha sido cancelada. Só que em 2013, na verdade, a Netflix anunciou que ia renovar por mais duas temporadas, né? Que a série tinha sido cancelada na temporada 6. E ela ia renovar até a temporada 8. E em 2014 estreou, né? Em setembro de 2014 estreou pela Netflix, passa aqui no Brasil e tal. E, cara, e fez tanto sucesso e foi tão bem aceita pelo público que ela gerou até a 12ª temporada e tão aí, cara. E tá saindo mais, vai sair mais. Já tem confirmado a 13ª e vamos continuar, cara. E olha só, outra coisa interessante é que além de ter a série, ela tem diversos filmes. Por exemplo, quando acabou a série em 2007, lançaram-se depois mais dois filmes da série e depois teve essa continuação em 2014 e depois já teve série, já teve show. Você procura Trailer Park Boys no Netflix, cara, e você acha diversas coisas. Eu aconselho você procurar Trailer Park Boys e tudo que você achar de Trailer Park Boys você adicionar na sua lista. Tudo vale a pena assistir, cara. Tudo é engraçado. É aquele tipo de humor bem pensado, de qualidade. Apesar de ser um humor meio pastelão até em certos aspectos, você percebe que ele é bem trabalhado. Tudo ali, cara, é eu não acho que é tanto humor de pastelão, cara. Eu pequei nessa frase, porque pastelão não cabe bem. É, parece de dista, tá ligado? Bate na cabeça do cara, repete na TV. Não é assim. É humor de situação, na verdade. Isso, humor de situação. Então, mas voltando ao final seguindo a sinopse, e aí dentro desse episódio, eles já são confrontados com uma situação que já fazem ele botar ali um pezinho na ilegalidade, e isso já vai começando a pautar a série de que eles acabaram de sair da cadeia, mas a todo momento eles perigam aí, estão fazendo coisas que podem acabar com a condicional deles e botar eles de novo na cadeia. O elenco principal dos atores, quem dá vida aos personagens, que são os três amigos, que é o Rick, o Julian e o Bobans, né? O Rick Sim. É o cara, digamos assim, o mais abestalhado. Ele é como se fosse o Homer, no sentido de ser mais tapado, porém, não idiota. Tipo, ele é inteligente. Ele é inteligente, só que ele tem um tipo diferente de inteligente. Ele é criativo e tal. E ele é o cara doidão, né? É o cara da droga, o cara da maconha, é o cara que... Sim, vamos fumar. É o cara do bicho, isso, é o cara mais inteligente. Ele é interpretado pelo Robin Wells. O Jonathan Paul Trumbling, ele faz o Julian, que é como se fosse o líder deles ali, que é o farrudinho, fortinho e tal. E tem outro cara que é o mais bonzinho dele, que é o Michael Smith, que ele faz o Bubbles. E a série, cara, além dos personagens principais, que a série gira em torno desses três, né? Ela ainda tem os outros personagens que fazem parte do elenco de apoio, que cada um ali, cara, é mais incrível que o outro, e cada um com a sua própria personalidade, com a sua própria história, com a sua própria narrativa, e vai ganhando espaço no coraçãozinho nosso, e são pessoas incríveis, que você vai gostar muito da série se você assistir. Exato. Eu já tô dando minha opinião, que eu gostei bastante. Eu também achei sensacional, inclusive eu já ia aqui emendar, estava falando das características, tanto dos personagens principais, quanto dos personagens de apoio, e cara, além de tudo, as características visuais muito bem demarcadas, cada um tem sua característica, mas não fica forçado, entende? Ah, sim, aham. Uhum. Engraçado, porque vai mantendo, eu achei bacana. É bem legal. Agora vamos, a gente já damos a nossa opinião, né? Mas agora vamos falar de opinião sobre o episódio em si. Eu acho que esse episódio, cara, ele é uma boa introdução ao mundo, apesar de que um dos personagens principais ali não tem tanto destaque, né? O episódio, essa trama nesse primeiro episódio gira em torno mais dos dois personagens, que é o Julian e o Rick, porque eles sim acabaram de sair da prisão e estão se reentregando à sociedade, né? Mas você já tem mais ou menos já pinceladas do que a série vai se tornar no futuro. você já pega mais ou menos o que é a trama, você já vê como é que é a personalidade de cada personagem ali e de como eles vão se definir naquele mundo, né, cara? Como se eles vão se pré-estabelecer. Você vê como é que eles são fodidos e todo esse tipo de coisa. Sim, você já percebe, pelo menos o que eu achei legal, é que bem no início de quando eles voltam já pro bairro, você já percebe ali que todo mundo é meio fudidaço, tanto financeiramente quanto psicológico mesmo. Você vê ali nas características, tipo, a cada personagem que tem coisas bem marcadas, tipo, o cara que é chato é muito chato, é autoritário, e aí os caras que são gangsters, tipo, são totalmente, mano, tipo, vamos matar esse bem, cara. É caricato, chega a ser caricato, né, cara? Mas não um caricato forçado. Não, é muito natural. É, isso são jovens, é por causa que, como essa série é antiga, A série é de 99, pô. E como ela é antiga, então você pega esse primeiro episódio, você vai ver, tipo, você vai ver que tá meio datada. A câmera que ela usa é uma câmera antiga e tal. E o visual dos personagens é o visual dos anos 90, cara. Então a maneira Sim. que eles falam os anos 90, apesar de que a série foi evoluindo junto com o passar do tempo, né? É contínua a evolução dos personagens, você vê, eles vão ficando mais velhos e o tempo vai passando e a tecnologia vai chegando e vai mudando, as paradas vai evoluindo, né? Trocam a câmera e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas... igual você tá falando dos gangsters. Cara, aquilo ali era o jovem dos anos 90, cara. Usando roupa, o rapper dos anos 90, né? Era o cara do 50 Cent, era o cara da calça larga. Da blusa larga e tal. Cara, mas diferente do que a gente falou aí num dos últimos episódios sobre meme e deixar datado, nessa série eu achei que mesmo... não sei se foi o jeito que eles conseguiram caracterizar os personagens, o estilo da filmagem, mas eu não achei que ficou tão datado. Ah, tá, tá meio que atemporal, né? Isso ficou bem atemporal. Eu achei isso bacana, porque você consegue assistir hoje, mesmo com o enquadramento antigo e tudo mais, dá pra assistir tranquilo, não é aquela série que tem aquela levada cansativa que as séries mais velhas tinham. É tipo quando você vai assistir um episódio de Friends, que você pega os primeiros episódios de Friends. Dá pra assistir e tal, mas incomoda. Mas é um pouco visualmente agressivo, porque você percebe que tá meio datada a parada, sabe? Não que seja ruim Friends. Friends não é ruim de maneira alguma, de forma alguma. É isso que você falou, cara. A série, apesar de ser antiga, ela se mantém atual, né? Exato, você não sente tanta época. Mas enfim, eu acho que tá bom, né? Acho que é isso, né? Já conseguimos falar bastante? Conseguimos, deu pra passar bem o cerne do que é o episódio. E, cara, já vou adiantar aqui, dessa vez eu vou puxar. Você, Koalsi, meu querido Hunter, vai continuar caçando? Cara, não só vou, como já cacei. Eu assisti... cara, é aquilo que eu falei pro Otávio. Quando eu assisti pela primeira vez, já alguns anos atrás, tem aqui uns 2 anos quando eu descobri a série. Eu descobri a série muito, muito ao acaso, cara. O Leônidas, ele foi fazer uma tatuagem e eu fui acompanhar ele e o tatuador tava assistindo um episódio na Netflix. Aí eu fiquei, cara, eu achei engraçado. Eu falei, pô, cara, que série é essa? Ele me falou e depois eu cheguei em casa e procurei. E quando eu me peguei, cara, eu tava assistindo a terceira temporada já e direto, sem parar, cara. Direto, assim. Porque como os episódios são curtinhos, são de 20, 24 minutos cada episódio, você consegue ir assistindo, cara, e não para. Você não sente a hora passando, sabe? Você vai vendo e é muito bom, cara. Mas quanto a você, Otávio, você vai caçar essa série? Você que é o novo, né? Você que tá tendo realmente o primeiro disparo aí. Caçarei com certeza. Essa é aquele tipo de série pipocão. É aquele tipo de série pra pegar aí num feriadão, no fim de semana, de manhãzinha cedo, já faz aquela pipoquinha pra colocar uns 4, 5 episódios de uma vez, porque é divertido, muito gostoso, você não vê o tempo passar. A gente foi assistindo aqui o episódio, batendo papo, e quando viu o episódio tinha acabado, eu fiquei tipo, caraca, cara, voou, porque é muito boa, muito engraçada. É o tipo de série que vale a pena caçar, e tanto pra quem gosta de maratonar e assistir vários aí na sequência, tanto pra quem curte assistir um episódio esporádico. A série é muito engraçada, então também é uma boa pedida aí pra antes de dormir aí, depois de um dia de trabalho, dar uma risada e dar uma relaxada. É isso aí, cara. Então vamos passar para a próxima série, sobe a música e vem com a gente, vem com a gente. And dope and mustard and bologna, liquor and I like liquor and whores, liquor and whores, cigarettes and dope and mustard and bologna, liquor hand. Liquor and horse. Agora entrando para a próxima série, vamos falar sobre Archer. Archer. Como é que se pronuncia? Archer? Archer. Archer, né? Porque aqui é porta, porteiro e portão. Olha, Archer. É, eu acho que até a pronúncia... O São Paulino... São Paulino. Gente, eu sei que fala paulista, tá? Só que eu tenho... Não, eu já falei no HunterCast que eu chamo o sulfite de São Paulino, ele fica puto. Aí eu chamo pra implicar. Mas eu sei que fala paulista. Porque não, porque a galera não escuta, acha que eu sou retardado. São Paulo. Mas enfim, a galera de São Paulo aí, vocês conseguem pronunciar palavras em inglês melhor mesmo. Mas a série lançada em 2009, ela sai pela nossa queridíssima a emissora que faz coisa foda, né, cara? Que é o Adult Swim. Tem Adult Swim, você sabe que vai ser irado e já sabe o que pode esperar. Uma introdução rápida sobre essa série, cara. Archer é um espião, ele trabalha numa agência de espião, que a mãe dele é a chefe da agência. Só que já fala que ele é o espião fodão, ele é tipo James Bond da zoeira. Mas não no sentido dele ser galhofado. Ele sim é um espião foda, só que ele é o tipo de pessoa que é totalmente escrota, errada, sacana. Olha aí, olha, quer saber uma parada engraçada, Otávio? Sim. É uma curada curiosa. Archer significa arqueiro em inglês. O nome do cara é arqueiro. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Quem escutou o último cast vai entender. Mas não, não é só arqueiro, ele tem também um sobrenome. Ai, não, cara. Archer é o sobrenome dele. Mas todo mundo só chama ele de Archer, então não importa. Não importa. Sim, sim. Inclusive no primeiro episódio, eu acho que nem é mencionado o nome dele. Pelo menos no meu. Não, é sim. O nome dele é Stanley Archer. Ah, perfeito, é que eu não me atentei a essa parte. Ou se me atentei, esqueci logo de cara. Não, mas é porque todo mundo chama ele de Shot Archer, só aí essa é a parada. E a série é isso, cara. Ela tem 9 temporadas, ela foi criada pelo Adam Reed, que tá desenvolvendo a série desde o começo e ela é muito boa. A música da abertura é muito boa, a trilha sonora da série é boa, o design dos personagens é fantástico, né, cara? A maneira da qual eles desenham. Cara, e eu acho que vale a pena a gente citar, porque na Netflix não mostra, mas pra assistir a série você tem que ter pelo menos 16 anos. Eu acho que ela deveria ter uma classificação, porque mostra, tem nudez na série, tem putaria, tem palavrão. Isso, inclusive uma das primeiras cenas da série já mostra ali um bundão, que é pra você já ver qual vai ser a picada, e palavrão, e inclusive as piadas, mesmo quando não são especificamente pornográficas, elas têm conotações sexuais muito pesadas. O episódio ele tem um mini plot ali, que é uma piada que ela... começa numa parte do episódio e ela vai finalizar lá bem depois. E você, tipo, é uma piada que ela foi pesada e termina mais pesada. E é um negócio que não é fofinho, não dá pra assistir com criança na sala. Não, a arte você tem que ver sozinho mesmo, cara. Com sozinho não, ou com pessoas mais velhas, né? Mas enfim, agora vamos falar sobre o episódio em si. Por favor, Otávio, dê-nos a sinopse dessa série maravilhosa. Como você já começou ali na nossa introdução, o Archer ele é um espião e a série ela já começa com ele finalizando um caso e indo prestar contas ali na agência a respeito do comportamento dele. Eu acho que uma parada bem característica, que você já nota logo de cara, é o linguajar da série. Então, desde as primeiras falas, você já percebe que é um linguajar pesado. E a série ela vai dando sequência aí no dia a dia do espião e da prestação de contas que ele está fazendo a respeito de algumas coisas que ele fez e da relação dele com as pessoas ali de dentro do círculo específico deles, né? Porque vai lembrar que a gente tá falando muito do personagem Archer, mas a série não se foca só nele, né, cara? Não é como se ele fosse toda... Não, todo mundo ali, cara, é um personagem incrível. Cada personagem, ele tem sua personalidade muito bem clara. E, cara, eu acho isso muito legal. Porque apesar de todos os personagens não terem muito tempo de tela, o pouco tempo que eles têm é muito bem aproveitado. Então, nesse primeiro episódio eles têm muito pouco tempo de tela mesmo. Tempo de tela, mas é bem aproveitado. Então você já consegue notar ali algumas características que são bem evidentes de cada personagem e que já dão ali um toque para a personalidade deles. E conforme o jeito que eles estão agindo ali no episódio, você já vê que é condizente ali com a personalidade que foi apresentada, a própria mãe dele, a relação dos dois, a relação dele com as outras pessoas pelo fato dele ser filho da chefona. É uma coisa bem legal, que apesar de todo mundo ter um respeito por ele ser um cara foda, todo mundo também tem uma visão de tipo, puta, o Archer, esse doido, saca? Esse filho, não, eu acho, cara, você tá pegando muito leve, cara. Eu acho que é este filho da puta, né, cara? Ele é filho da puta, essa é a palavra. Não, ele é escroto, ele é escroto, ele é escroto. Ele é fudido de um arrombado, mas é... Ele é um babaca. Cara, o Archer, ele entra na minha lista de personagens mais babaca de animação, cara, que eu conheço, cara. E ele é mas aí é que tá. Ele não é um babaca antipático, ele é carismático. Ele é muito Sim. carismático, cara. Ele é tipo o Tyrion Lannister de Game of Thrones. Mais ou menos. Mas é, bem por aí mesmo. Cara, mas é muito bom essa série. Este programa, aconselho, você não viu, dá uma chance e vê. Além de quê, cara? A trilha sonora dessa série é incrível. Sensacional. Ela só empata com a animação, porque eu achei o estilo de desenho muito, muito, muito bonito, cara. Ah, sim, é diferenciado, né, cara? É diferenciado. Tudo que eu assisti por nem muito tempo. Eu acho que uma coisa que é mais ou menos parecida é a nova série da Marvel lá, que a gente vai falar aí em um primeiro disparo futuro. Mas fora aquela série que eu vi aí nesses últimos tempos, eu não vi nada com esse estilo de traçado característico, não, que é muito bom, cara. É muito bom mesmo, cara, muito bom. Enfim, acho que é isso, né, cara? Damos nossa opinião, falamos sobre a série? Sim, eu acho que é isso. Cara, eu gostei, realmente gostei. Eu não vi nenhum ponto aí que eu possa, pelo menos no primeiro... De negativo, né, cara? Muito bem amarrada, muito bem fechada. Tudo que é apresentado, as piadas são bem encaixadas. Eu achei que não teve nada forçado. Outra série do selo não tem meme. Muito bom isso. Isso, nossa, muito bom, cara, muito bom. E, vale lembrar que ambas dessas séries que estamos falando, tanto ela, tanto Trailer Park Boys quanto ela, como eu acho que não foi... Cara, eu não tenho certeza. Eu sei que Trailer Park Boys nunca passou aqui no Brasil, mas agora eu não tenho certeza se Archer chegou a passar. Eu acho que não. Mas nenhuma série tem dublagem, né, cara? Não, elas não, quer dizer, tem dublagem. Então, elas são dubladas, mas tudo em inglês, né? Não tem dublagem em português. Eu que sou o cara de assistir o dubladão aí, tive que fazer esse esforcinho. Assistir legendado, mas vale a pena totalmente. Pra vocês aí que também não curtem muito assistir coisa legendada, essas duas pedidas aí, não deixa isso te abalar, não deixa isso te deixar de assistir a série, não. Desanimar, não, né, não, cara? Não deixa estagnar, porque é boa. Vale a pena ler uma legendinha aí, porque o material é de qualidade, você vai assistir vídeo pra caramba. Então é isso, né, cara? Eu acho que... Como, acho que não precisa nem perguntar, né? Você vai caçar, obviamente, essa série, né, cara? Com certeza, mas totalmente. Com louvor. Aproveitar que também é outra série aí, a gente não comentou, mas tem bastante temporada. Acho que você chegou até a comentar um pouco antes, mas frisando que ela tem muita temporada, então é outra que dá pra você pegar aí, vai ter um tempo bom aí de divertimento. Vale a pena começar. Uma coisa que eu não sabia, que eu vi aqui na pauta, que Archer tem um filme. Olha aí, Otávio, 2016. Cara. Foi lançado um filme dessa animação que eu não vi, cara, não conhecia e eu tenho que assistir, com certeza, eu vou correr pra assistir essa merda, cara. Tem álbum de música, cara, com a trilha sonora da série, velho. Vale a pena, já piloto não. Isso aí é o podcast, isso aí é outro podcast. Isso aí são os matadores, esse aí são os matadores de robô. Exato, mas eu caçarei tranquilamente tudo isso, porque, pô, cara, a trilha sonora do episódio é um negócio que chama muita atenção e pega e prende bastante, cara. A gente é fã, você ainda mais que eu, de trilha sonora, fechadão com a sonorização das coisas. Oh, com certeza. Que editor, porra? Tô sacaneando aqui, tô sacaneando, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Enfim, cara, acho que é isso. Assista a arte, assista a Trailer Park Boys e seja feliz. E vamos subir a música para encerrarmos esse podcast. Mas antes disso, precisamos dar os nossos típicos e padrões avisos. Otávio, por favor, puxe os primeiros recaditos que temos que dar sobre o podcast e o site. Primeiramente aí, você que é nosso ouvinte e ainda não nos apoia, aqui toda a equipe do Paranerdia, do HunterCast, você tá perdendo uma grande oportunidade, diria eu também, uma grande barganha. Olha aqui aí. Na nossa campanha de apoia-se, você pode apoiar não só aqui esse podcast que você tá escutando, o Primeiro Disparo, como o HunterCast, o Paranerdia e todos os outros podcasts da casa, como o MangaQ, que são sensacionais. Então dê uma força, porque podcaster também é gente. A gente não vive de luz, não vive de bytes. E pra não, gente... Ó, HunterCast aí, ó, ficou um riato aí, ó. Tá fudido aí, vai rolar mensalmente só. Vai ter. Mas ficou fudido aí, ficou uns bons meses aí sem rolar nada, porque precisamos de dinheiro. Precisamos... Quem sabe com o apoia-se aí não começa a rolar de duas em duas semanas. Vamos ver, dá uma força aí, galera. Vamos, incentiva. Apoie quem te apoia. Apoie aí, né? Quem essa traz força. Muita... Quem tem 3 horas de alegria pra vocês. E também vale lembrar que a nossa outra campanha, né? Apresente o Primeiro Disparo ou qualquer outro podcast da casa para a Nerdia, para algum amigo. Apresente para seu amiguito. E não seja egoísta e não queira... Ah, não, essa é minha diversão particular. Só eu posso descobrir. Eu não quero que vire mainstream. É, cara, se a gente ficar muito famoso, eu vou virar babaca? Vou virar babaca, mas eu não vou ser babaca legal. A gente vai ser um babaca que dá autógrafo. Isso já é caô. É, então, a gente tá brincando aqui, mas é sério, gente. Apresenta o HunterCast para algum amigo, ou a sua tia, o Primeiro Disparo. Acho que é legal apresentar o Primeiro Disparo, porque aí já tem sobre séries, e a pessoa que não é acostumada a ouvir podcast, é mais curtinha e tal, ela já acostuma, e de quebra já pega uma série legal pra ela poder assistir. Vale lembrar também, Otávio, que nós estamos no... Spotify, meu querido, Spotify. Spotify, exatamente. Estamos lá no Spotify, então você pode acessar o Spotify de graça para ouvir podcasters como o HunterCast e o Paranerdia, e tudo no mesmo canal. É só se procurar lá Paranerdia e você procura e você acha, Nerd Maratonista e tudo mais. Paranerdia é só facilidade, todo podcast aqui no mesmo canal, apoia uma vez só, já chega para todo mundo. Isso aqui é lindo, cara, é coisa linda. Coisa linda dos podcasts. E ó, eu nem falei, cara, quem apoia o Paranerdia, cara, tem um grupinho no Telegram que rola lá e a parada tá maneira, tá todo mundo lá. Tá, tipo assim, não tem muita gente lá, não tem muito Hunter lá, porque a galera é meio antissocial. Mas, eu tô lá, o Nerd Master tá lá e tem todos os nossos fãs que são incríveis. Tem outros podcasts que você só vai descobrir quando você entrar lá e apoiar a conhecer pessoas novas e interessantes. E acho que lembrei também, né? Comenta aí o que você achou de Trailer Park Boys e o que você achou de Archer. Dá a sua opinião, dê a sua indicação para outra série para nós trazermos para um público maior. Não deixe esse podcast de morrer. Comente aí embaixo, vamos trazer a discussão para os comentários. Vamos levar essa discussão para os comentários, cara. É rapidinho, você entra no site, você entra pelo celular, você entra pelo computador. Não dá 2 minutos, você ajuda a gente com um page view bacana. Nos dê essa moralzinha. Dá aquela piada. Entra lá no iTunes, dá um positivinho no Paranerd, né, cara? Pra mais pessoas conhecerem e pra esse podcast chegar a mais pessoas. Porque, ó, saiu a lista aí de podcast mais influente e a gente não tava no meio e eu fiquei muito puto, hein? A gente tem que mudar isso aí. Ano que vem a gente tem que mudar essa porra. Temos que chegar lá em... Eu não aceito ficar abaixo do primeiro lugar. Ou a gente é o primeiro ou a gente é o último. cara, é muita prepotência. Cumprindo essa profecia. Cara. Não fomos o primeiro, então já logo fomos o último. Mas é isso aí, cara. No mais, é só isso. Tem mais algum recado? Não, por enquanto é só. Não esqueçam de escutar os outros episódios. Acho que já devem ter uns 2 aí no feed, só do Primeiro Disparo. E até semana que vem. Ah, é, gente, vale lembrar que, olha só, eu esqueci de falar nos últimos 2 programas, mas a gente tem que dar sempre o jabá dos amigos, né? Acesse aí o Banco de Cérebros, essa edição não foi editada por eles, tá? Por isso que está uma merda, eu editei, o Primeiro Disparo eu que edito. Mas o HunterCast e o Mais Uma Taberneira e o MangaQ é editado pelo nosso queridíssimo Rafa, o nosso tubardo do grupo. E ele tem uma agência dele de edição de podcast baratíssimo e com alta qualidade que você só encontra com a gente. E entra lá então no Banco de Cérebros, procura ele, procura a gente no comentário, fala comigo aí que eu passo o contato do cara. Mas ele tem um site só do Banco de Cérebros que vai estar aí no link da descrição. Então, cara, eu acho que é só. Terminamos aqui mais um primeiro disparo. Obrigado e fica com Deus. Falou! Tchau, gente. Um abraço. Até mais.